chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília. Teste, teste, um, dois, vou chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília. Recebi, eu decidi não enterrar. Entrei no rap com a alma e não vim só pra rimar. Vim influenciar, modificar seu pensamento. Apresentar um Deus que ama, cuida todo o tempo. Tô na trilha, vou em frente, desistir não é comigo. Inimigo quer derrubar, só ganha tempo perdido. Sou lavado e remido, por Deus sou protegido. Tô focado, meu amigo, fui chamado e escolhido. Nosso bonde não se esconde, aqui não tem brincadeira. Se é pra chamar reforço, trouxe a Thaís Ferreira. Mina que é ponta firme no corre lá de SP. Zona Leste, faz o teste, bota comédia pra correr. Então deixa julgar, deixa vacilão falar. Trabalhe calado, mantenha focado. Sua hora vai chegar, não saia da trilha. Persevere e vai em frente de São Paulo a Brasília. Nós vamos abrindo mente. Um, dois, vou chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília. Teste, teste, um, dois, vou chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília. Que abram-se as cortinas, porque agora é nossa vez. Marcando o nosso espaço como nunca ninguém fez. Cê tá chegando agora, não gostou? Então sai fora. Se curtiu, então vamos embora, que eu não posso fazer hora. Mesma concentração de um jogo de xadrez. Bolando a estratégia, checkmate de uma vez. E sem as toca ninja, vamos tomando tudo. Direto das perifo, rap ecoa pelo mundo. Tá ligado, os homem bomba nas ruas de Bagdá. Aqui são os MCs que faz chicote estralar. Então dá um passo pra lá, vai parando de arrastar. Nessa trilha é só feroz, filhos do leão de Judá. Só sei que nada sei, é uma van filosofia. Eu sei que posso ir longe com ritmo e poesia. Tipo preto americano que torce logo pro Bulls. Vamos chegar pro jogo de bombeta e capuz. Teste, teste, um, dois, vou chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília. Teste, teste, um, dois, vou chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília. Teste, teste, um, dois, vou chegar botando pilha. Vem com o Lucas Marinho e a Thaís na picadilha. Isso aqui é família, malandro, foco na trilha. É o rap dominando de São Paulo a Brasília.